ser mais gentil e fazer uma piadinha em 1º de abril. Manter o meu perfil, garoto juvenil. Tentar ser mais adulto quando eu for secar o barril. Brindar algumas servas, brindar nossas farturas. Ficar bem mais falante, discutir sobre cultura. Cantar até morrer, estilo uma cigarra. Fazer muito barulho, estilo uma fanfarra. Sempre que for a luta, mostrar dentes e garra. Exigindo passe livre, que esse ano sai na marra. Pedir para o povão ser mais inteligente. Não deixar que a mídia escolha nosso presidente. Exigir nossos direitos após as eleições. Ou confiar nas promessas e tirar conclusões. Ladrões que arrancam votos com a TV e com o Ibope. Depois saem jornais em fotos junto com Bob. Que não matam ladrões das regiões mais top. É difícil entender isso, por isso eu sou hip hop. Vou rimar em rodas de free, de mirar sessões de beat. Tentar andar de skate, fazer grude pros stick. Observar os b-boys, ter fôlego para o street. Correr riscos com DJs, tirar foto dos grafite. Nos pico de rapel e nos pico de ler parkour. Cuidado com meu papel e cuidado com os bacu. Esperar minha vez na fila, na entrada pro buzu. Fechar show com o gorila, com o Jim e com o Abu. Tocar lá no duelo, também no Grajaú. Andar de chinelo, do Barreiro à Zona Sul. Do Cafezal pra Pernambuco, do Brasil pra Istambul. Ser maluco ao grita truca, eu não caduco, eu sou o Cadu. Esse ano vai marcar, certo, sem pressa. Vou registrando o som pra não ficar só na promessa. Com muita festa, vou virando o calendário. Caiu a torre, boom, comemoro aniversário. Esse ano vai marcar, certo, sem pressa. Vou registrando o som pra não ficar só na promessa. Com muita festa, vou virando o calendário. Caiu a torre, boom, comemoro aniversário. Esse ano eu vou soltar gritos de é campeão. Vou vestir minha camisa junto com a seleção. Soltar gritos de gol na região periférica. Torcer pra que meu time destaque em toda a América. Quero ver os irmãos comemorando aniversário. A manicure, a jornalista, jogador e o missionário. Mostrar para os coroas que MC é profissão. Que minha rima é convincente com Maria e com João. Quero vê-los juntos caminhando lado a lado. Esse ano comemorando 25 de casados. Quero viver no mundo mais igualitário. Amar seres humanos acima de seu salário. E é claro, quero dinheiro sem cair em armadilha. Um dia quero conforto junto com minha família. E se antes disso eu morrer, por isso eu vou correr. Claro, sem desespero, mas minha parte eu vou fazer por merecer. Minhas pernas, minha voz, meu proceder. Investir cada centavo pro cestê, o meu CD. Que no fim do ano sai. Esse ano vai marcar, certo, sem pressa. Vou registrando o som pra não ficar só na promessa. Com muita festa, vou virando o calendário. Caiu a torre, boom, comemoro aniversário. Esse ano vai marcar, certo, sem pressa. Vou registrando o som pra não ficar só na promessa. Com muita festa, vou virando o calendário. Caiu a torre, boom, comemoro aniversário. Comemoro aniversário, caiu a torre, boom, comemoro.